Sim, entendi somente. Polícia Flor de Israel para levar a formação aqui à direita, por 3191. Está livre, desvios. Livre. Uno 37 autorizando a decolagem pistão no 0, 120 graus com 9 nós ao vento. Decolagem, 777. Temo, vivo. Autorizado Recife 370, Alferes 58, decola da 1 a 0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 120, decimal 8, transponder 5174. Autorizado 370, Recife, Alferes 58, decola da 1 a 0, com curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1208, transponder 5174, mais um visita, solicita estacionamento. Estacionamento, chama ataque. Para ataque, Vitor. Taxi 722, a bordo 130, autonomia 417, alterna Salvador. Taxi 728, táxi autorizado, parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chama torno 1862, altímetro 10 no meio. 10, 16 ajustado, vai prosseguir, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera, torre 186, 5728. 29. 1-777 decola 08, controle agora em 1208, bom voo. 08-777. 2 Salvador, voo 1-777, Roger. Bom, 777, meu cordial, contato radar na decolagem, vigilância, saída da aeroperfil. Aeroperfil, subindo 777. Salvador, boa tarde. 5728 Web, ingressando alfa. Web 5728, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar da 10, o vento 1-10 graus por 09 nós. Alinha e decola da 10, 5728. Bravo Whisky, acione código 5416, posição normal. Whisky ao controle? Consiga. Acione o código 5416, posição normal. 5416. Decola os 1-1 no controle agora em 120, décima 8, bom voo. Controle 208, obrigado. Controle Salvador, o F5728 decolou, passando 1500. Primeiro 5728, contato radar, na decolagem, vigilância, sai da PUC, cara. Sai da PUC, 5728. Atenção, meu Vitor, sonado, parte 3, meia dúzia a bordo, pronto, táxi. Mike Romeu Vitor, táxi autorizado, parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, chama Tony. 1-1-8, meia dúzia, ultimamente 1-0, 1-6. Táxi até a Índia, Alfa, na Alfa 118, meia, muito grato, Vitor. Pegada Mário, 0-7-0, 0-3-2, 1-6. Salvador, trip 5490. Centro Recife, a frequência 125, décima 1. Caso negativo, 13325, 3190. Nativo 25, 1, alterno 3325, bom dia, controle, 3190. F5490, Petrolina, copia. Pronto pra copa. Autorizado Petrolina, 160, direto, decola da 10, curva esquerda, Momo, Cogbo, controle 120, décima 8, transponder 5407. Pronto, 160, DCT, decolagem da 10, esquerda, Momo, Cogbo. Transponder 5407, controle 1208, 5490. É correto, chama o pushback acionamento, 5490. Demora, 5490. Muito boa tarde, papapá, Mike Romeu Vitor, no ponto de espera do 1-0. Polo azul 4463. 4463, filialscopia. Isso. Afirmativo. A linha aí decola da 10, o vento 140 com 10, Mike Romeu Vitor. E decola da 10, muito grato. 160, Whisky 1, 10, direita, Tael, Leda e Nels, 1208, 5043. É 5403. 5403, obrigado. 4463, correto, senhor, pode pegar acionamento. Obrigado. 28. Irmão? Sente. Na ground no momento é 340. Confere. Zero, mais conduzido? Sente. Como tem o perfil da chegada? Batera. Meu Vitor decola as 1-7, controle agora em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0, decimal 8, muito grato amigo, desculpa aí, até a próxima, Vitor. Motor de Salvador, cordial. Boa tarde, objeto 6721, vai atingir 150 na margem. 6721, descida até o nível 070, 6721. 070, 6721. Beleza, por onde era a casa, se possível? Mike, o Vitor sai da PUCA. O Mike é o Vitor. 0161. Tá livre a atenção, a atenção. Dato, Vitor. Nível 050, 2230, chegada a mano. 050 a mano. Vitor Mike Quebec, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Do 2230, voar direto Duna da presente. Eu vou manter o senhor na chegada. Vamos. O objeto 5728 tá na escuta? 5728. Sobre o centro Recife, a frequência 126.85, caso negativo 12545. 7, Recife agora 1.285, atendo 2545, obrigado. Doutor Salvador, 6740 da UEB. 6740, desça para o nível 080, ajuste no 06. 080, web 6740. Rio à esquerda, 3216. Esquerda pro e por quantas milhas? A princípio 050 por 10 milhas. Autorizado. 3216. Passaria do 2230, solicita de via esquerda para livrar a formação. Aprova em quantas milhas? 2230. Proa 140, 20 milhas. Aprovado. Tô bravo, isso que eu sigo. Agora negativo. Manter o 065, eu tenho tráfego acima de 170. Controle Salvador, boa tarde, voo no 754, Sexta Romeu. 754, desce até o nível 080, vigilância. 080, está liberado a velocidade? ainda é negativo. Sendo 210, indicado. Tá 32 no meio indicado. 2509, tá 32 no meio. Jet 6721, tem um tráfego à sua esquerda. 4 milhas. Inicia redução 250 mais. Redução 250, 321. 32 no meio, é voa na proa de pressão. Passou o vetor. Curva esquerda na proa 040. Limite a lock. Esquerda, proa 040, tá 32 no meio, atinge o 70. Sua descida até 3.000 pés, 20.016. 3.016, tá 32 no meio. Ah, negativo. Iniciei a redução para 250, tráfego da sua companhia à frente, 6740. 6740. 0-0-2-5-0-9. Jet 6721, desce 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. 4.000-0-6-6-7-2-1. Então, Bravo Whisky, tem estimado o Paulo através de Leões? Todos em Teixeira de Freitas? Já tem condições de ser vetorado ou manter essa prova? Afirmativo, já tem condições de ser vetorado. Excelente, eu preciso que você entregue a velocidade de 200 nós, é possível? Afirmativo. Esse é o número 4 na aproximação, vai curvar à direita na proa 190, o limite vai ser radial 250 do VR de Salvador. Em direita 190. Afirmativo. Tanto 3216, número 1 na aproximação, curva à direita, vai na proa 065 e faço estabilizado, desce 2.000 pés. 1.016 é o altímetro. 2.000 pés, 065 de proa, tá 3216. Objeto 6740, indicado. 2509. 2509, reduz até 210 nós, 6740. 210, não tinha redução. Afirmativo. Tráfego na sua posição 12 horas, 5 milhas, cruzando 6.200 pés. Objeto 6721, passou o vetor para sequenciamento, curve à esquerda e vou na proa 035, limite ao lote. Esquerda 035, limite ao localizador, 6721. TAN 3216 é indicado. 2209, o TAN 3216 com grau de 240. Estimativo, confere 220 mais, 7. No meio, informe estabilizado. Palmará estabilizado, tá 32 no meio. Passarelo 2230, velocidade de casa. 195. 195, gente. Romeu Vitor, chama o centro Recife, frequência 12685, caso negativo 12545. 12685, 12545, grato, Vitor. Demantinho, passageiro 2230, o senhor vai passar o localizador, aguarde o vetor para ele. Sim, 2230. O Webjet 6721, inicie redução 190 mais inicialmente. Redução 9721. 6740, o tráfego está 5 milhas na sua frente, o Webjet 6740 reduza para 170 mais. 170 mais, já. Sim. Faria do 2230, tem condições de empregar 170 mais? Afirmativo. Tanto 32 no meio ao controle. 32 no meio, tanto. Qual a velocidade que você está empregando? 210, iniciando a redução. 3 Andael, controle 1208, transponder 5130. Controle, Vitor Mike Quebec decolou, você escuta? Ponte Vitor Mike Quebec no corredor Axé, o meu pé e se for passando através do farol. Achei meu pé, já passará para o trabalho de farol, Vitor Mike Quebec. Em 6721, nessa prova, intercepta o localizador? Pode ser, intercepta nessa prova. Em 6740, sobre vetor, curva esquerda, prova 030, limite ao log. Ah, esquerda, prova 030, limite ao localizador, 674. 6740, esquerda agora, 020. 020, esquerda. Controle 2230, solicitando aqui dirigir proa 200, ok? Para levar a formação. Proa 200, confirma. Afirmativo. Autorizado. O Gol no 754, redução 200 mais. 200 mais Gol no 754. 32 no meio, interceptou? Para aí, interceptando, tá 32 no meio. Complete a aproximação turno no 86. 18,6, boa. 6740 reduz a 170 mais. Já tá batendo a 170 lá. Webjet 6721, tráfego só feito 5 milhas. A gente tá reduzindo, 721. Tem um passageiro 2230, curva esquerda na proa 1105, é possível? Seria 2230 o controle? Sim, mais umas 5 milhas aí vai poder curvar. Não tem condição de resumir nem na proa de duna? Tio. Bom, o senhor vai manter essa proa agora então. O seu limite passa a ser. Mantém a radial 250 de Salvador, agora o senhor está sob vetoração na proa 200. O 2230. Negativo. Objeto 6740, direita proa 065, forma estabilizada. 065 de proa, forma estabilizada, 6740. Afirmativo, o Gol 754 só passou a ser agora o número 5 na aproximação. Desce para 3.000 pés, ajuste no 096. 3.000, 096, Gol 754. Ok, passageiro 2230, mantém descido até 3.000 pés, 1016. 3.000, 1016. 2,6, Índia Serra Baixada, travado. Pronto. 7,40, tráfego da companhia, 5 milhas na sua frente, 1,16, aguarde transferência. É. Webjet 6721, tráfego que o precede passando no marcador externo, 5 milhas na frente, chame a torre, no 8,6. 7,6, boa. 32 no meio, torre, 118,6. Controle o 2230 já em condições de aprovação. Vicente, o 2230 vai manter essa proa inicialmente por mais 5 milhas, 2230. Externo, escuta por favor. Webjet 6721, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso, fique atento a pássaros aguardando pista livre, Web 6721. Escuta por favor, 6721. Sobral Whisky, controle Léo, frequência 120.1, serviço rodar encerrado, Vitor Bravo Whisky. Passageiro 2230, curva esquerda, por 130, o limite permanece. Esquerda, 130. 6740, tráfego da companhia, passando o marcador externo no momento, 5 milhas à frente, com 140 nós de ground, chame a torre no 8 desse bombeiro. 6760. 2230, complete curva esquerda, vou indo pro 055, limitado pelo curso do localizador. Esquerda 055, limitado pelo lock. Gol 754, desça 2000 pés, 2016, informe estabilizado. 2016, informa lá. Está mesmo, é 744. 32116, no solo de Salvador aos 32, libera a próxima à direita, agilizando o quanto possível, chama o solo 121, décimo 9. 309, 3216. Alfa Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, frequência limpa, coordenação, Vitor Mike Quebec. Eu venho, Vitor Mike Quebec, gente, frequência limpa. Com 10 mais. Resposta, capitão 10, 7, 2, 1. 3, 2, no meio, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, para o 02, 3, 2, no meio. Serra Kilo Delta, estacionamento na Bata Livre. Chama a torre, um monte menos que você está, porque o tá na bata, hein? 74463, mantenha o ponto de espera, dá 1 no 0. Pega a mata. Sobre 2230, já acima a navegação, vai na praia de Duna, informe estabilizado, desça para 2000 pés, 2016, passarelo 2230. Pode, dona, acordará estabilizando. 7-2-1 no solo aos 3-4, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1 vai agora. Tá, Mari autorizada, ajuste 1016. Ele autoriza 2000 pro passageiro do 2-3-A. Autoriza 2000 pés, pra livre aliança em forma estabilizada. 3-A. Cordial, boa tarde, objeto 6721, lembrou sua escolha. 6721, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 4, obrigado. Opa, Romeu, Bravo Oscar, acione identificação. Qual é o teu perfil de chegada, ok? Solo 35490 está pronto para o táxi, para o POB de 63, 4 horas e 30 de autonomia, alterna o ATO. É 4h30? 4h30, sim. 35490, táxi 41, índice alfa, ponte de espera da 90,